Atenção, esse podcast contém spoiler do filme Vingadores Ultimato. Está começando agora o seu podcast, Além dos Ecrãs. Isso, agora ajeita o ombro, ajeita o joelho, pode atirar. Ótimo, agora vai lá buscar um cachorro quente da sua mãe. Vou pegar a flecha aqui, tá tudo bem. Ué, cadê Teté? Sumiu! Sexta, abre pra mim aquele projeto de ontem à noite, aquele da escala de Plankton. Mas não se preocupa se não tiver na nuvem, não. Tony, eu já te falei que sou só a voz do Google Tradutor. Se eu tenho 1, sobe 7, tira 5, eu fico com 15. Acertou, miseira, Vi. É isso, temos uma viagem no tempo. Preciso avisar o capitão antes que ele vire um bebê. Bom, eu vou ter que fazer isso alguma vez, então Avengers! Assemble! Ninguém escutou nada, mas o público vai gritar, então eles gritam junto e a gente ganha isso aqui. Percebe que nada adiantou. Eu sou inevitável. E eu sou o Homem de Ferro. Muito bem, deixe a sala de cinema, desligue o televisor, porque agora é hora de ouvir Além dos Ecrãs, o seu podcast que tem sempre como tema a cultura, discutida por 4 estudantes de jornalismo. Inclusive, muito prazer, eu sou o Guilherme Amaral. Eu sou o Caio Coutinho. Eu sou o Léo Vassoner. E eu sou a Duda Yamaguchi. E antes de entrarmos no nosso debate, fique com o nosso quadro Entrevista com o Inespecialista. Entrevista com o Inespecialista. Muito bem, esse é o quadro Entrevista com o Inespecialista. É um quadro maravilhoso em que a gente pergunta coisas sobre o filme em questão para pessoas ainda mais leigas que a gente, no caso. Hoje a gente fala sobre Vingadores Ultimato com a Ana Luísa Vargas, que é estudante de jornalismo, apaixonada por esportes, mas que ainda não se decidiu se o Homem-Aranha é da Marvel ou da DC. Já descobriu, amiga? Ainda não, toda essa luta. Muito bem. Ana, você já assistiu Ultimato? Não. Tem vontade de assistir? Só se eu for obrigada pelos meus amigos, né? Que é bem comum isso acontecer. Muito bem. A Ana assistiu o trailer antes da gente começar a gravar. E antes a gente precisa saber se você realmente acompanha o universo cinematográfico da Marvel. Não faço a mínima ideia do que acontece nele. Você lembra, assim, qual foi o último filme que você assistiu da Marvel? Ou se você realmente assistiu algum até agora? Olha, é difícil, porque eu não sei quem participa da Marvel. Incrível! Olha, então assim, Os Vingadores é da Marvel. Os Vingadores é da Marvel. No caso, Vingadores Ultimato chama o filme que a gente tá falando hoje, né? Não, só pra saber. Então, exatamente. Se for ver, acho que deve ter sido Capitão América. Incrível! Então, assim, pelo menos você sabe que o Capitão América faz parte do filme. Você sabe, assim, me dizer quem são os Vingadores? Pelo menos os 6 originais. Eu te dei uma dica que são 6. Olha, vamos pensar. Pensando quando eu vejo o Léo com a camisa. Sim. Capitão América. Certo. Ai, eu tô passando a maior vergonha, meu Deus. Amiga. Capitão América. Ai! Nossa, calma. Tem alguém? Ah, o que tem o um negócio no peito lá, o Homem de Ferro. Isso, boa. Tem uma mulher incrível. Não, mas não vai ser a Mulher Maravilha. Porque... Não, é. Isso eu já aprendi que ela não é desse. É a... Ai, ela tá vestida de preto, de não preto, tá? De preto. Negra. Talvez viúva. Viúva negra? Exatamente, incrível. Mas eu acho que tem um, mas eu acho que ele não é do 6, que é o Pantera. Isso, negra. Pantera Negra não é do 6, ah, mas ele é. Eu lembro que eu assisti uma vez o Vingadores, mas era a primeira vez lá e não tinha ele. O Hulk. Hulk. Hulk. Famoso Hulk. Quantos eu falei? Você falou 4, eu acho. Ai, tem um que é, assim, ele tem uma flecha. O Thor é da Marvel? O Thor, maravilhoso. Thor. O da flecha. Da flecha. Ai, não é um Arrow, só pra você. Arqueiro. É... Não. Gavião Arqueiro. Ah, Gavião Quase Arqueiro. Isso. Incrível, muito bem. E assim, pelo que você viu no trailer, qual é a história do Ultimato, você acha? Nossa, eu fui assistindo e não tava nem entendendo direito, então eu não faço a mínima ideia. Muito bem, mas você viu que tem um lance com umas joias aí, assim... Eles têm que caçar as joias. Caçar as joias? Tipo um caça ao tesouro. Tipo um caçador de tesouro, assim, exatamente. Mas o universo uma marca. Galera sumiu. Você viu isso? Que a galera sumiu. Eles estavam tristes pra baixo. Ai, muito tristes, nossa. Quase chorei junto. Eu chorei. Confesso. Só confesso que eu chorei. E você sentiu vontade de assistir filme? Olha, eu acho que eu assistiria. Muito bom. Mas não é o tipo de filme que eu assisto. Já é um avanço. A gente assiste juntos, prometo. Pode ser. Muito bem. E até a gravação desse podcast, quanto você acha que esse filme arrecadou nas bilheterias? Levando em consideração que o filme que mais arrecadou nas bilheterias até hoje foi Avatar, com 2 milhões e 800 milhões, mais ou menos. Nossa senhora. Meu Deus do céu, vamos chutar então se esse foi mais. E todo mundo fala que esse é muito melhor do que o Avatar. Uns 4 milhões? Milhões? Não, quanto que foi o Avatar? 2 bilhões e 800. Deu 4 bilhões. 4 bilhões? 4 bilhões. Muito bem. Quanto que foi? 2 bilhões e 500, ah, mais ou menos. Muito alto. Tem problema não, tá chegando, amiga. A gente acredita que vai chegar ainda. A gente acredita. E é isso, eu acho, que a gente tem pra conversar hoje. Você quer fazer alguma consideração pra Marvel, pra essa galera, assim, que você achou? Eu só digo que quando eles precisarem de mim, eu sou especialista em não ser especialista. Eu não entendo nada, mas eu sou especialista nisso, porque todo mundo me zoa sobre isso. Leonardo, Eduardo, estão sempre me zoando disso. Maravilhoso, amiga. Esse foi o quadro Entrevista com o Inespecialista. Bom, e hoje nós vamos, nada melhor, né, do que começar com Vingadores Ultimato, o filme que a gente esperava muito mesmo. Então ele vai ser nosso primeiro filme de discussão aqui que traremos. Gente, me dê informações sobre o filme primeiro. Vamos lá, gente. Informações sobre Vingadores Ultimato. Pra quem não conhece, é o 22º filme do universo cinemático da Marvel. Até agora ele fez 2.485.000.000 na bilheteria, já é a segunda maior bilheteria da história, a segunda maior bilheteria também dos Estados Unidos, com 723 milhões, e é a maior bilheteria da Marvel até agora. É, Vingadores Ultimato veio pra marcar história no cinema, né? Não só na história do gênero de super-herói no cinema. É um filme de 10 anos, né? 11 anos. É o que todos esperavam. Vamos falar a minha verdade. Esperamos 10 anos pra esse filme acontecer. E realmente foi o que a gente esperava, né? A concretização de tudo que a gente assistiu em todo esse universo cinematográfico da Marvel até hoje. Então vem cá, foi realmente o que todo mundo esperava? Primeiro, o que todo mundo achou do filme? Eu já disse que é. Eu já afirmei essa frase aqui. Ok. Eu acho que é um filme que ele pega todas as minhas expectativas e ele cumpre todas elas, mas eu acho que ele não conseguiu passar. Eu acho que depois de um tempo que eu consegui pensar mais sobre o filme, é aquele filme assim que as minhas expectativas eram as maiores possíveis e ele cumpre todas elas. E é um filme também que quanto mais eu penso, mais eu tenho um carinho por ele. Porque é um filme de cenas muito marcantes. Cenas que a gente se emociona, né? É, acho que até mais que Guerra Infinita. Mas no pacote da obra, é um filme que ele tem uns defeitozinhos que talvez, se tivesse uma coisinha ou outra ali pra encaixar, ele seria... Putz, esse é o filme perfeito. É, eu acho que assim, ele não é o melhor filme da Marvel. Olha, nós vamos falar sobre isso. Existem filmes melhores no universo cinematográfico da Marvel, mas eu acho que por tudo que esse filme carrega, por ser a culminação de todos os filmes, desde, tipo, é o fim desse ciclo de 10 anos, que começou lá em 2008 com O Homem de Ferro, eu acho que tudo isso deixa o filme com um peso muito maior que qualquer filme que já foi lançado pela Marvel. Eu acho que, assim, quando lançou Guerra Infinita, e aí foi um marco também pra todo mundo ficou chocado com o final, que todo mundo evaporava, metade das pessoas, né? Na hora que, tipo, eu comecei a ver coisas sobre Vingadores Ultimato, eu falei, putz, esse filme não vai ser tão bom, não vai conseguir passar Vingadores Guerra Infinita, eles vão introduzir esse negócio de linha do tempo, de viagem no tempo, tem tudo pra dar errado o filme. Mas aí eles vão e fazem a maravilha que foi, né? Inclusive você tocou em dois pontos aí que eu queria falar, que o primeiro... É que depois de Guerra Infinita, o que eu esperava pro filme é que ia ser um filme todo dramático, puxado pro drama, e ele foi completamente o oposto, ele tem muito humor. Inclusive tem uma pesquisa muito boa do G1, que o G1 me impressionou de verdade, que ele fala que... ele faz uma análise dos quatro filmes dos Vingadores, né? Faz uma análise de tanto de beijo que teve, das piadas que teve, e Vingadores Ultimato é o segundo filme dos Vingadores com mais piada, né? Ficando atrás do 2, né? O Era de Ultron. Isso me impressionou muito, porque eu achei que ia ser um filme carregado de drama. Eu nem posso falar que ele começa carregado, porque no começo já tem uma piada ali, um negócio. Eu acho que ele é muito bem equilibrado nesse sentido. Eu também. Porque a gente dá risada e logo depois a gente tá chorando muito. De fato. O final, com certeza, é a parte dramática e carregada do filme. Aí sim, era o que eu pensava que seria. Mas isso não me desagradou de forma alguma. Eu achei que talvez me desagradaria, mas não me desagradou. Eu vou deixar o cara falar aí. Eu acho que a gente pode dizer que Vingadores Ultimato é um filme da Sessão da Tarde. Porque a Sessão da Tarde é aquela sessão de filmes que tem aqueles dramalhões. Mas também tem aquelas comédias pastelões. Uhum. É aquele filme que começa carregado, os Vingadores com um luto. Eles vão atrás do Thanos. Pra quem não assistiu, spoilers a partir de agora. Eles vão atrás do Thanos, matam o Thanos e tá todo mundo muito ressentido. Mas depois, quando eles vão atrás das Joias do Infinito no passado, o filme começa uma grande aventura. Então, acho que é uma grande Sessão da Tarde. Esses garotos e garotas de Golan vão atrás das Joias do Infinito com muitas peripécias. Exatamente, Gui. E no final também, ele tem todo aquele dramalhão, o ápice do filme, sim, né? Então é um filme que sabe juntar bem os gêneros. Uhum. Eu acho que o mais interessante do filme, na verdade, são os momentos, assim, chocantes, que todo mundo cai e fica de boca aberta, porque eles dão o tom do filme, assim. Você tá num momento engraçado, você tá num momento triste. De repente vem uma coisa, você fica tipo, oh meu Deus, como isso aconteceu? E aí o filme vai se desenvolvendo assim, o tempo todo, dando esse equilíbrio, esse caráter de Sessão da Tarde que o Caio falou. É, eu acho que tudo isso eu concordo com o que vocês estão falando. A Marvel, ela criou uma forma para fazer uma fórmula para fazer os filmes dela que deu muito certo. E eles usam essa fórmula desde o primeiro filme, desde o Homem de Ferro. E eu acho que esse é o que eles mais juntam isso e aí colocam a jornada do herói também, que é tipo um negócio muito nítido deles irem atrás de um objetivo, terem um propósito para isso, aí eles vão, conseguem esse objetivo, só que aí eles perdem isso, que tipo não faz mais sentido, que é no começo do filme que eles vão até o Thanos, matam o Thanos, e aí depois eles falam, tá, mas as pessoas não voltaram, a gente precisa dessas pessoas de volta. Inclusive, essa questão do Thanos, quando eles vão matar o Thanos, tem a questão deles do Thanos já ter destruído as joias, e é isso que faz eles voltarem no tempo pra pegar as joias, né? Só que é engraçado porque eles tomaram essa decisão de fazer isso, da joia destruir a joia, mas no quadrinho, nos quadrinhos isso não foi possível. Inclusive, o Reed Richards já tentou uma vez, num quadrinho que eu não me lembro agora, da época dos Illuminati, né? Que é o grupo que tinha o Reed Richards, o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, esse pessoal, e ele já tentou destruir as joias uma vez com as joias e não conseguiu, né? Isso rendeu outras aventuras e peripécias, mas quando o Thanos consegue as joias, Gui, acho que ele chega a destruir, não chega? Não. Que aí ele dá o estalo e aí, tipo, nada mais faz sentido pra ele. As joias e aí ele recria o universo, né? Nos quadrinhos ele, inclusive, vira uma entidade quando ele pega todas essas joias. Ele se transforma numa entidade e aí isso faz ele ficar meio esquecer um pouco ali do corpo humano dele. E aí a filha dela, a Nebula, que nesse filme tá muito boa, né? Vamos voltar pro filme. A Nebula nesse filme é sensacional. Nunca gostei da personagem dela. Eu sempre achava uma personagem que não incluía muita coisa ali. Incluía um arco da Gamora que eu não gostava muito, mas nesse filme ela foi sensacional. Eu concordo. Fecha bem o arco dela. Nossa, ela é muito boa. Personagem. Eu gosto. Que teve uma das maiores importâncias no filme, que já não tinha tido importância antes. Concordo, Gui. Agora, voltando pra essa ideia que vocês estavam comparando com os quadrinhos, eu acho que é interessante a gente falar que Vingadores Ultimato, na verdade, é um puro de um fanservice, assim, em geral, pra quem assistiu todos os filmes da Marvel. E também quem acompanha os quadrinhos, que eles tiveram diversas referências ao longo do filme inteiro. Com certeza. Você vai assistindo e aí, cada cena que passa, você fala, não, isso eu já vi aqui naquele filme, ou naquele quadrinho eles fazem isso. Eram esperadas, era a coisa que o fã muito queria, mas ficou boa. Eu acho. Ficou muito boa. E é engraçado que o filme em si não é inspirado em um quadrinho só. Não existe um Ultimato nos quadrinhos. Sim. Mas é um filme que homenageia muitos quadrinhos. Demais. E é um filme. É o filme, o ápice dos quadrinhos, porque é o ápice do universo Marvel e ele junta tudo que a Marvel construiu e faz um só. Exatamente. Aquela cena do Capitão América no elevador, primeiro que Capitão 2 é o meu filme preferido, aquela cena é uma das minhas cenas preferidas. E eles recriarem aquela cena. E eu falando, nossa, eles vão cair na porradaria de novo. O que, que vai acontecer ali? E ele vai e fala, faz a referência ao quadrinho, né? Mostra o Capitão América, Hail Hydra. E aquilo lá foi... Você consegue, foi assim, no meu caso, eu conseguia ver a imagem do quadrinho. Assim, é, a hora que não, ele falou, de tão vívida aquela memória. É, eu acho que esse filme ele é cheio de splash page. Que é aquela página que é do quadrinho, isso, quando você... você tá lendo o quadrinho, aí você vira a página e pá, tem aquela cena gigante que... cobre as duas folhas, entendi, do quadrinho. É, com certeza. E a todo momento, tipo, mais no terceiro ato do filme, né? Eu ficava vendo muito isso. Na hora que a Capitã Marvel chega e aí, tipo, ela quebra a nave por cima. Spires. E aí ela sobe. É. E aí, tipo, só dá pra ver um raio de luz, assim, tipo, em cima dela. E aí, tipo, a nave toda explodindo. É como se eles estivessem fazendo um monte de pôster pro... É, exatamente. Pra você ficar printando a imagem e usar de fundo de tela no computador. O Capitão pegando o Mjolnir. Agora, isso é uma coisa... Nossa. Agora, eu lembrei de uma coisa aqui interessante que eu queria falar, né? Que é a viagem no tempo. Sim. Porque eles introduziram aí viagem do tempo. E eles estão dando informações esquisitas desse caso da viagem do tempo... Porque trabalhar com viagem do tempo é complicado. Sim. Aí agora você me traz a questão do Capitão América, que, né, viajou pro passado, viveu uma vida inteira lá e numa linha do tempo diferente, né? Porque ele não pode ter feito aquilo na mesma linha do tempo dele, não faz sentido. E voltou pra linha do tempo deles normal, certo? Aí vem me dizer que os filhos que a Peggy teve são do Capitão América. Não, eu tava lendo, não faz sentido. Que os roteiristas falaram isso, né? E os filhos sempre foram do Capitão América. Aí você me arrebenta as pernas. É, essa questão da viagem no tempo nesse filme, eu simplesmente aceitei. Eu simplesmente falei, não, é um filme de super-herói e eu vou aceitar. Eu vou aceitar como se fosse um De Volta pro Futuro, como se fosse um filme geek, um filme nerd, e eu vou aceitar, porque... Se a gente for pegar do lado científico, a gente vai quebrar a cabeça e vai se decepcionar. Nossa. Porque não vai fazer sentido. A questão do Capitão América não faz sentido. É, eu fico pensando porque eles tiveram que... Sente agora a lógica aqui. O Capitão América ele foi voltar às joias, né? Depois do filme no final. Então ele teve que voltar às joias um pouco depois de quando eles pegaram as joias. Porque se fosse no mesmo tempo que eles estavam pegando as joias, ou até um pouco antes, a gente teria visto isso acontecer. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma joia, sei lá, o Tesseract que o Tony Stark vai pegar lá no passado, em 1970. Então, quando ele vai pegar o Tesseract, se nessa hora o Capitão chega e devolve o Tesseract e fala assim, não precisa mais e volta, a gente teria visto isso, porque teria sido uma coisa normal. Tipo, no tempo, já que ele tá voltando para a mesma linha... O Capitão América voltaria para a mesma linha onde o Homem de Ferro estaria pegando o Tesseract. Aí ele falaria, não precisa pegar o Tesseract, aqui tá o Tesseract de volta, ou... Eu concordo, Gui. Eu acho que tem muitos desdobramentos desse negócio de linha do tempo, de viagem no tempo. E se a gente realmente for parar para pensar, a gente fica aqui umas 3 horas só tentando descobrir o que aconteceu de verdade. Porque não dá. E os diretores já falaram várias coisas, que tipo, ah, quem morreu, morreu, mas o Loki talvez esteja. Então, assim, como é que a gente eles vai... Eles tentaram criar um monte de explicações são furos esquisitos. Assim, nem eles sabem. Com linha do tempo é esquisito, mas isso agora tá nos dando a liberdade de falar sobre multiversos, que é o que já foi introduzido no trailer do Homem-Aranha. Isso. No Far From Home. Longe de casa, pra quem não conhece inglês, tá? É longe de casa, pra quem não... Eu acho que o que os diretores, os irmãos Russo quiseram fazer nesse filme, era, eles sabiam que eles iam ter que introduzir a viagem no tempo. Só que eles sabem que é um negócio muito difícil de trabalhar. Não existe isso, sabe? É difícil trabalhar. E aí eles chegam e falam assim, ah, você acha que viagem no tempo é igual no De Volta pro Futuro? Não, é muito mais complexo que isso. Ponto. Eles deixam em aberto como eles funcionam. Eles só falam assim, você tem que voltar pro passado, pegar o que você precisa e depois devolver no mesmo lugar onde você tirou. Só que isso deixa muita porta aberta. E a única explicação pra isso é, tipo, criação de novas realidades. Sim, é. Só que eu tenho certeza que eles já assistiram Flash e perceberam que isso dá errado. Muito errado. E fica muito confuso. Barry Allen só faz coisa errada. E tem que trabalhar isso bem. Eu adoro a questão do multiverso, porque agora a gente pode ter o quarteto, bem explicadinho, sim, como não tinha ali. Né? Até os vilão da Sony lá, que ela criou em filme separado, Venom pode entrar de uma forma ou de outra. Mas tem que trabalhar isso bem, senão, pra não ficar confuso, pra não ficar um negócio esquisito. Eu tenho medo de estragar, mas eu sei que eles não estragam, porque eles me mostraram... Eu não queria ver esse filme de viagem no tempo, e eles me mostraram um filme bom de viagem no sim, tempo. Sim, eu acho que agora, Gui, com Homem-Aranha, a gente vai começar a entender como vai acontecer daqui pra frente, e talvez eles vão amarrar essas pontinhas que foram deixadas, né? Esperamos. Exatamente. E temos a série do Loki também, né? Ai, tem a série do Loki por aí. Meu coração mas não aguenta. Mas vamos falar de arcos de personagem? Vamos falar de personagens individualmente agora? Gosto. Ok. Vamos falar de Thor e Hulk. Perfeito. Thor e Hulk, os personagens que mais criaram polêmicas nesse filme, porque muita gente odiou o Thor, muita gente odiou o Hulk. Muita gente gostou do Thor, achou engraçado. Eu vou começar falando do Thor. Eu não odiei, eu gostei, porque eu achei que... O Thor tava num momento ali traumatizado, ele perdeu o irmão no Guerra Infinita, sim, ele já tinha perdido a mãe no segundo filme. Perdeu tudo, ó. Os Asgardianos morreram tudo, né? Perdeu toda a população do país dele. E perdeu pro Thanos, né? Ele se culpa exatamente, especificamente ele se culpa por ter não matado o Thanos. Se culpa muito e matar ele não adiantou nada. Nada. Não adiantou mais nada. Foi aquela vingança que não é uma vingança. É, nunca é plena, matou a alma e não envenenou. E o Thor, ele... Foi no caso, ele tava com uma depressão ali, né? Depressão fortíssima. Né? Enxergada aí pelos psiquiatras, estudada como depressão fortíssima. Era você que tava jogando contra ele? Eu tava jogando contra ele. Era CS? O que ele tava jogando? Fortnite. Fortnite. Sim. Noob Master. Eu é o Noob novo Master vilão 22. Da... 69. 69, né? 69. Nem sei meu nome. Eu acho que o Thor, ele ficou meio alucinado nesse filme, né? Tipo, tanto é que na hora que o Hulk chega em New Asgard lá, aquela vilinha lá com os Asgardianos, ele começa a conversar com o Thanos e aí começa a conversar sobre o Thanos. E aí o Thor, ele fica meio louco, ele fala, não, o que você tá falando? Eu matei ele, eu acertei a cabeça, não é? Fala aí, o cara lá, esqueci o nome, que é o Taika Waititi. Sim. E ele Thor fala, gordinho é engraçado, meu. Eu acho é sensacional, eu achei é genial. Muito bem, e os é um efeitos. Trabalho de CGI incrível, né? Eu achei muito bom. Eu acho que não é CGI. Eu acho que é... Ele é gordo de verdade. Ele é gordo de verdade. Entendi. Usaram, tipo, maquiagem. Ele engordou de verdade. Ele não é gordo não, de verdade. Não, não, não é nem que ele engordou. Colocaram, tipo, uma maquiagem sim, em cima. Sim, acho que foi CGI. Tenho quase certeza que foi CGI. De pode ter uma jeito. Maquiagem, mas ela foi trabalhada em cima de CGI. Mas, enfim. É, ele é muito engraçado. Só que eu acho que ele podia ter perdido esses pezinhos a mais nas cenas contra o Thanos. Porque aquele momento era um momento de carga emocional pesado. E tinha gente rindo no cinema, né? Da primeira vez que eu vi. Gente cascando o bicho quando ele aparecia. O bico quando ele aparecia. Porque era um Thor gordinho ali. E eu a galera achava graça. Eu acho que o Thor gordo deu muito um ar viking pra ele. Gosto. Tem isso também, né? Eu achei sensacional. Toda trançadinha, trazendo do lado. Acho que ficou bom. Eu e gosto. O Hulk, hein? Eu gosto, a gente já esperava que em algum momento o professor Hulk ia aparecer nesses filmes. E eu acho muito interessante ver ele realmente com um ar mais humano, mesmo na forma do Hulk, assim, acho interessante. Hulk, eu já não gosto. Eu já não gosto do Hulk, porque pra mim é um personagem perdido no universo Marvel, porque ele começa estreando ali, o primeiro filme é dele, mas cada filme ele tem um plot, né? No Vingadores 1 ele é completamente maluco, aí no Vingadores 2 ele tem aquele romance com a Natasha que não vai pra lugar nenhum. No Thor Ragnarok ele é a comédia, ele é o alívio cômico. E agora ele é esse professor Hulk, que pra mim não faz o menor sentido. Também é alívio cômico. É um alívio cômico, mas... Eu gostei demais dele. Eu não gostei. Eu acho assim, que eles estão perdidos com o Hulk. É não, acho é, que no realmente. Final é interessante porque o Thor, o professor Hulk, desculpa, ele é uma junção do Hulk cinza e do Bruce Banner, sim, né? É uma junção dessas três consciências. E se você for olhar, nos filmes você tem isso apresentado, né? Primeiro você tem o Bruce Banner nos primeiros filmes, a consciência dele, né? Sempre brigando com o Hulk. No segundo filme você tem muito do Hulk cinza, né? Nos Vingadores 2, porque é aquele Hulk mais mal, que você vê até eles brigando. E no terceiro filme você tem o Hulk mesmo, o chorão, o perdidão, né? Que é o no Ragnarok. E juntou todos esses Hulks, virou Professor Hulk. E achei interessante essa saída aqui que eles tiveram, principalmente do Guerra Infinita pra cá, porque no Guerra Infinita ele tava perdido. Bruce Banner e o Hulk não estavam na mesma sintonia, eles não tinham... Tem uma explicação pra aquilo que tem acontecido. Eu acho, exatamente. Foi uma passagem de 5 anos, onde um tava depressivo também. Esses filmes tratam muito de depressão, né? E o Bruce Banner trabalhando com o Hulk. Ô Gui, você falou do Hulk cinza, no Era de Ultron, né? É. Ele tava no roteiro. Pra ser transformado pro Hulk cinza. Tipo, pois ia virar o Hulk cinza mesmo. Só que eles tiraram do roteiro porque ia se introduzir mais um personagem. Já tinha introduzido o Mercúrio e a Wanda em Era de Ultron. Então eles tiraram, também ia ser mais... Ainda bem que o Mercúrio não voltou. Ainda bem. Diziam que o Mercúrio ia voltar. E sobre o Hulk, só pra concluir, eu acho que ele é um personagem muito engraçado. Tipo, ele funcionou na tela. Só que eu acho que a gente tinha que ver a cena dele lutando contra o Thanos. Eu acho que tinha que ter uma vingança dele contra o Thanos. Pelo menos naquele comecinho, apareceu concordo. O Hulk, não o Bruce Banner, com a Hulkbuster. E aí desceu o cacete no Thanos. Eu acho que faltou isso. É, eu concordo. Vamos falar sobre Capitão América? Acho que precisamos falar sobre Capitão América, eu acho que, junto com o Homem de Ferro, talvez o grande protagonista do filme. Eu acho que eu vi uma matéria que é o que mais aparece no filme, Sim. inclusive. É. E, nossa, que personagem bem construído, nossa, né, o Capitão América. O G1 fala que ele é o que mais aparece em todos os filmes. Em todos os filmes, Capitão América é quem mais aparece. O Capitão América, pra mim, é o mais bem construído desse filme. É, todas as ações dele fazem sentido, ele tá ressentido. A gente vê ele no grupo de autoajuda ali, eu não sei nem se ele tá se ajudando ou se ele tá ajudando os outros. Vai lá, Léo. É, só uma curiosidade dessa cena de autoajuda. Aparece na cena lá, ele tá conversando com o Joey Russo, né? Que é um dos diretores, Sim. que ele faz o primeiro personagem LGBT da Marvel. Que é uma coisa muito legal, que ele falou que sentiu essa importância. E do lado do Joey Russo, tem um cara que é careca, tem uma barbichinha assim e tá de óculos. Aquele lá é o Jim Starlin, que é um dos criadores do Thanos nos quadrinhos. Ah, pode crer. Que é tipo, uma referência assim, que é bem sutil. Ele não aparece tanto tipo, como o Stan Lee aparecia nos outros, né? Óbvio. Falando sobre o Capitão América, Stanley, eu acho que... Rapidinho. Eu não curtia muito Capitão América, sim, num geral, no universo cinematográfico da Marvel. Mesmo? Que calúnia, Eduardo. Juro que por Deus, não curtia entendi, muito. Também, eu sempre fui, nossa, Tim Stark, sabe, muito. Mas assim... A gente percebe no cinema. Exatamente. Mas enfim, nesse filme eu realmente consegui me envolver com o Steve Rogers e, tipo, realmente entender o personagem, porque eu acho que ele foi muito bem aproveitado nesse filme, assim, total... E ele protagonizou as cenas mais épicas, com né, certeza, na real, com do filme. Pra mim, desde Capitão 2, Capitão 2 ali é um marco, porque o Capitão até aquela hora era o fraldinha da turma, era aquele que, não, eu vou fazer o bem sem olhar a quem, e o bem. E aí chega no Capitão 2... Ele me incomodava. Ele vê, não, chato, ele não tem... antes do Capitão 2, o discurso dele parecia muito, muito chato, muito clichêzão, sei lá. Muito capitalista, muito estadunidense, mas depois do Capitão 2, a gente começa a entender mais as motivações dele. Ah, ele viu que não é assim, ele viu que o mundo ao redor dele tá muito pior do que ele imaginava, isso que ele viveu na guerra, né? E... Cara, pra mim, a partir desse momento, ele virou o personagem mais importante, sim. E lembrando que o Soldado Invernal é o primeiro filme dos irmãos Russo na Marvel, né? Sim, conexões. Primeiro filme, não, maravilhoso. Eles fazem os dois... Pena que é um péssimo personagem, mas tirando Quem? Isso... Soldado Invernal, horroroso. Nossa, esse filme não fez nada, ele chegou pra tirar. Eu gosto, nossa, Sebastião Stan até. E dei um robôzão, muito né? Muito melhor. Nossa. Eu vou defendê-lo, porque vi ele na CXP e gosto. Faz nada. Vou defendê-lo. Faz nada. Vamos ver qual vai ser o futuro do Soldado Invernal aí, porque ele vai ter a série com o Falcão, com o Falcão, né? Sim. Falcão, que vai ser o próximo Capitão América. Mas vamos falar de Capitão Marvel agora? Gosto. Capitão Marvel, que... Apelona, não, né? Roubada. Roubada, destruiu a nave do Thanos. Eu vi a galera na internet reclamando que ela não teve destaque. O que vocês acharam? Não tem como. Se colocar ela o filme inteiro... Os maiores conflitos não existem, porque ela é muito roubada. Eu acho que realmente, Gui, se você não assistiu Capitã Marvel antes de assistir Ultimato, não faz tanto sentido a personagem, porque ela realmente não tem nenhum tipo de explicação. Tipo, como ela encontrou eles, como ela sabe da existência. Mas se você assistiu, não tem muito o que colocar mais ela ali, porque senão ela vai roubar toda a cena, a gente então, já sabe disso. Eu concordo com você, Duda, e eu concordo também que pro universo Marvel, pelo ultimato seu, essa comemoração de 11 anos, 10 anos do universo Marvel, a Capitã Marvel teve o destaque que ela mereceu, que foi um filme antes do ultimato, e que... Não tinha tanto espaço, assim. Ela chegou ali, teve uma importância. Ela, se não fosse ela naquela hora quebrando a nave do Thanos. Os Vingadores estavam ferrados. E nem segurado o Thanos naquela hora, ele teria estalado o dedo, né? Ela foi muito importante. Ela foi importante, eu acho que na medida certa. Exato. Eu acho que uma coisa boa que eles trabalharam estudando as teorias, né? Não sei se é da relatividade, vou falar que é da relatividade. É que ela viajava, né, próxima à velocidade da luz, ou na velocidade da luz, não sei como eles estipularam isso no filme, mas ela viajava muito rápido pelo espaço, e ela, desde dos anos 90, né, e ela voltou em 2020 e tantos, então ela estaria mais velha, mas como 2020 ela... 2020 e tantos? Ai, que péssima essa. Então ela estaria mais velha. Eu vou cortar isso aí, obrigado. Então ela estaria mais velha. Então, aí, você fez eu perder meu fluxo de ideia. O fato é, se a gente tá viajando muito rápido no espaço, a gente não envelhece em relação ao tempo vivido na Terra. Eu só sei que o meu fanservice de ver ela com o cabelo curto foi perfeito e eu estou muito feliz com isso. Ela está de volta com a idade normal dela e está certo. Era isso que eu queria falar. Eu acho que, como o Gui falou, ela é muito roubada. Virou meio que um deus ex machina. Talvez. Do universo Marvel. Mas assim, o Thanos também tava muito roubado nesse filme. Mas muito roubado. Não acho. Nossa, o que é isso? A espada dele. O Thanos dele apelão. A espada dele quebrou o escudo do capitão. Facinho, assim, ó. De boa. Mas. É uma espada também esquisitíssima, mas não vou tocar nesse ponto, porque ela é duas lâminas, mas só tem o fio de lâmina em um dos lados, enfim. E o Thanos quebrou o Capitão na porrada depois de levar vários choques do trovão do Mjolnir. Quebrou o Thor na porrada, quebrou o Homem de Ferro na porrada, quebrou a Capitã Marvel. Ele deu um murrão na Capitã Marvel, ela voou longe. Então, roubadíssimo. Mas muito ele deu roubado. O soco que ele deu na Capitã Marvel foi com a Joia do Poder. Ok, ok. Ele tira da manopla, segura com uma mão e dá um socão nela. De fato, mas mesmo quando ele não tava com a manopla na mão, ele tava arrebentando o resto da galera, então ele tava muito roubado. Mas era isso que tinha que ser mesmo, a gente tinha que ter um perigo, tinha que ter um vilão, porque os vilões da Marvel são sempre... E aí ele... É verdade. Eu acho que o que você tá falando, Gui, do Thanos tá muito roubado, eu acho que é até melhor o vilão ser roubado do que a Capitã Marvel. Não, sabe? Com certeza. Porque... A solução fica muito fácil. Tipo, eles chamam ela e aí ela quebra três naves lá. Daí fica sem o poder do vilão e aí desce a porrada no vilão, sabe? Não. Fica muito mais fácil. Tipo, qual vai ser o vilão de Capitão Marvel 2? O Galactus? Pra ser tão poderoso quanto ela, sabe? Não sei o que eles vão fazer com a Capitã Marvel. Então, eles vão ter que mexer na Capitã Marvel. Vão. Porque, primeiro... Eu concordo com o Gui, pra mim ela tá muito roubada e ela com certeza vai ser a líder dos Vingadores daqui pra frente, vai ser a líder do universo. Sabe que eu acho que vai ser o Homem-Aranha, mas... Ai, Gui... Eu acho que no filme do Homem-Aranha a gente fala sobre isso. Eu acho que vai ser a Capitã Marvel, porque o Homem-Aranha, eu acho que ele tem tempo contado por causa do contrato com a Sony. Mas eu acho que esses contratos vão ser vistos aí e ele vai ficar no nosso coraçãozinho. O nosso ator... Disse aqui, que faria gente, 20 filmes do Homem-Aranha tranquilo. Eu vou falar pro nosso ouvinte isso aqui. O Guilherme Amaral é o maior fã do Homem-Aranha que existe. Não, eu sou mesmo. É por isso que ele tá puxando o saco do Homem-Aranha aqui. Falando em puxar saco, vamos falar sobre o Homem de Ferro pra eu poder puxar saco também? Que só, eu acho perfeito. Só um pouquinho, Duda. Eu acho que o Homem-Aranha ele vai sair dos Vingadores e aí vai entrar nos Novos Vingadores. Porque tem tudo pra começar esse grupo isso, novo aí. Isso. E aí ele vai ser o líder dos Novos Vingadores. Eu também acho. Enfim, Homem de Ferro, perfeito sem defeitos, né? Precisamos comentar sobre isso. Como esse foi o melhor arco de todos. Como que um personagem só melhora em cada filme, né? E ver a Morgan ali, né? A filhinha dele. Aquela parte é de tirar a lágrima do olho mesmo. É sensacional. E antes dele voltar no tempo, ele conversando com a... Como que chama a esposa dele, gente? A Pepper. A Pepper. Ele todo receoso, né? Sobre voltar, porque ele já tava com a família construída. Todo mundo perdeu alguma coisa, mas o Homem de Ferro ganhou, né? Ele ganhou uma filha. Então... Exatamente. Nossa, muito bom essa resolução. Sensacional. Foi um arco muito bom. É, eu acho que, assim, num geral, o filme fala sobre família, né? A gente pode dizer que o filme é um filme sobre família, sobre voltar pra sua família. Isso é um filme de sessão da tarde. Exatamente. Sobre construir a família e como é importante essa importância da família mesmo. Viúva Negra morre pela família. É, a família que ela construiu, que não é uma família tradicional, mas é a família que eles vivem ali. Eles construíram um laço familiar. E acho muito interessante, porque o Homem de Ferro, de certa forma, acabou com a... com um conceito familiar que ele tinha, assim, né? Ele findou este... A Pepper e a filhinha dele, ele deixou. Mas ele conseguiu unir milhares de famílias com esse ato dele, sabe? O negócio da família, Duda, é muito interessante porque... começa com o Homem-Formiga indo até o Capitão e a Natasha falar assim... a gente precisa voltar no tempo pra eu salvar minha família. Porque isso. A família dele inteira morreu, tipo, no estalo do Thanos. Só sobrou a filha dele, que é a Cassie, né? Sim. Que a... curiosidade, ela é estatura nos quadrinhos, que ela tem o mesmo poder do pai. Ele não, não tá. Não, é o mesmo poder, né? É, mas é parecido, é semelhante, né? Mas ela consegue controlar, se eu não me engano, ela consegue ficar pequena sem as partículas PIN, sem usar ela, a roupa, né? Ela faz ela isso sozinha. Ela consegue alterar a altura dela sem usar a roupa. Exatamente. É, só queria dar um complementozinho aqui, falar um detalhinho, que o nome da Morgan, na verdade, ele foi tirado do tio... O tio da Pepper. Não, tem o tio da Pepper e tem um primo do Tony Stark que é um vilão nos quadrinhos, né? No comecinho lá ele foi um vilão nos quadrinhos. Ele era primo do Tony Stark, chamava Morgan Stark. E eles decidiram dar esse nome pra filha. E é interessante porque se você assistir Guerra Infinita, eles falam sobre isso. Quando eles estão correndo antes de dar todo aquele rolê, eles estão conversando sobre o nome de filhos. É, e aí ela fala sobre isso. Eu tinha uma filha. É muito legal isso. É, e eles falam, isso, tipo, Morgan e tal, tipo, conversam sobre o nome, muito legal. É. Bom, então, e pra dar uma nota pro filme, que nota vocês dariam de 0 a 50, que será a nossa marca aqui, porque nós somos diferenciados, ou como diferentes. De 0 a 50, Eduardo Yamaguchi, você primeiro, só porque você não queria falar, vamos lá. É porque eu acho perfeito, eu não consigo pensar em muitas coisas você com isso. Você quer dar 50 a 50? Não, deixa você eu pensar. Você quer ser um odiada pouco. Pelos haters do... Não. Brigadeiro. Existe? Não existe haters. Uai. Desse filme, não. Se existir, eu vou sair na mão. Existe. O nome dela se chama Júlia Bardu. Ela vai ouvir esse podcast. Júlia, se você estiver escutando isso... Aptis Júlia. Enfim. Então eu vou dar minha nota. De 0 a 50, eu não tenho como dar outra nota, que é 3 mil, né? Nossa senhora, é assim que nós vamos fazer críticos respeitados. Eu gostei lindo. Muito. A minha nota é 47. Vai, eu vou dar 48, porque... Os dois pontinhos, porque o Loki teve pouca participação no filme. Nossa. Tava muito. Ele apareceu e foi perfeito. Eu vou dar 46, só pra não... Porque ai, teve chato. Uns pontos. Não, não. Brincadeira. Eu amei o filme, mas teve uns pontos que... É... Não, não sei. Eu tá não vendo? Tenho... Olha aqui, eu não tenho o que reclamar do filme. Eu não consigo enxergar uma forma de criticar. Ele não é perfeito. Se fosse perfeito, era 50. Tá bom, eu vou continuar com 46, mas nem tem tanta lógica assim. Eu fiz a brincadeira do 3 mil, pra quem assistiu o filme já entendeu, né? Mas eu acho que minha nota deve ser 49. Boa, por tudo 46, que o filme 47, carrega, 48, 49. Não, é isso mesmo. Muito bom. Ele tem vários erros, mas o que o filme traz é impressionante. Bom, é isso, gente. Essas foram as nossas impressões sobre o filme. Essas foram... as partes que nós mais gostamos, o que nós não gostamos. E esse é o debate que a gente sempre queria trazer para vocês. Espero que vocês gostem. E agora vamos para os nossos próximos quadros. Muito bem, agora a gente vai para o nosso quadro E Se? Que é... ele consiste em... e se tal coisa acontecesse no filme? E se tal personagem fizesse alguma coisa? E isso é para aumentar o nosso debate, discutir possibilidades... do final do filme, do meio do filme, do começo do filme. Só queria destacar aqui que a gente sempre fala muito bem quando a gente vai introduzir algum quadro, mas enfim. Eduarda, você disse que vinha, trouxe um e se pra mesa de debate. Preciso dizer um e se. E se Thanos não pede a chuva de fogo, Feiticeira Escarlate teria matado Thanos. Precisamos falar sobre isso aqui. Ela mata. Ela teria matado. Sim. E se... mata com tranquilidade. Não, tranquilidade. Com quase certeza que sim. E é interessante esse fator porque... a espada desse safado quebra o escudo do Capitão América, mas ela consegue quebrar a espada dele. Mas a Feiticeira Escarlate, ela é muito poderosa aqui. Então, exatamente. Sim. Então, isso mostrou finalmente pra gente que ela é poderosa. Exato. Eu acho interessante realmente falar sobre isso, porque muita gente fala que, quem é a Feiticeira Escarlate? Ele mesmo fala, né? Quem é você? Nem sei quem você é. E, tipo, eu acho que isso meio que reverbera, porque a galera não sabe quem ela é, sabe? Tipo, nossa, quem é a Feiticeira Escarlate, a fila do pão, sabe? Mas, na real, ela é só a mulher mais poderosa que vai fazer esse, tipo, assim... E ela merecia esse momento, assim como o Hulk merecia também ter batido nele, ela merecia esse momento só de ficar ali batendo. Eu gostei muito. Foi uma cena sensacional mesmo. É, eu tenho um e se também. E se Vingadores Ultimato fosse escrito antes de Batman vs Superman? Eu vou falar isso porque em Batman vs Superman tem o quê? Tem a Marta. Marta! E a Marta salva aquele filme. O Super-Homem vira pro Batman e fala: Save Marta. E o que acontece na cena em que Capitão América está lutando contra a Capitão América de 2012? Bucky's Ele fala, alive. Bucky está vivo. Nossa, é totalmente uma referência de Batman vs Superman. Nossa, eu não acredito que o Leonardo Vassoler trouxe Batman vs Superman para esse podcast. Todo podcast o Léo vai falar nisso. Sobre Batman vs Superman. Essa é uma missão minha, eu vou trazer para cada podcast que a gente fizer Batman vs Superman. Nossa, esse homem não supera esse filme, gente. Superem Batman vs Superman, gente. Batman vs Superman não é bom, gente. Eles usam a mesma estratégia mesmo, né? Não é ruim, mas não é bom. Mas não é a discussão. Não é a discussão. Tudo bem. Mas eu... Ai, eu perdi até o rumo aqui. Perdi até o rumo aqui com esse si do Leonardo. Eu vou falar um e si agora. Gente, e se a Viúva Negra não tivesse morrido e sim o Gavião Arqueiro tivesse morrido no lugar dela? Vocês acham que... Cara, eu vi muita coisa sobre, em relação a isso, sobre, nossa, tem que matar a mulher e tal, e sempre tem uma mulher que tem que se sacrificar pra um homem subir e tal, e isso é uma coisa muito interessante de se colocar, e realmente isso acontece demais. No contexto que foi escrito o filme, que aconteceu, eu acho que até faz sentido, porque os dois estão fazendo coisas pras famílias deles, sabe? Tipo assim, a família da Viúva Negra é os Vingadores. É aquele núcleo familiar. Enquanto isso, o Ronin, né, o Gavião Arqueiro, esqueci o nome dele, ele tem a família dele, tipo, o núcleo familiar mesmo, a mulher, os filhos. Então, tipo assim, ele precisava voltar, tipo, de certa forma. A Viúva Negra, ela voltaria pros amigos, mas ela se sacrificou por eles, entendeu? Então, eu acho que faz sentido. E até que a lógica ali, porque os dois queriam se sacrificar pela causa. E aí eles lutaram. E a gente sabe que ela dá um pau nele. A gente sabe que ela é melhor do que ele. Os dois brigaram mão a mão, ela ia ganhar. Não tinha jeito. Olha o que ela fez, o jeito que ela pula e garra ali. Exatamente, eu acho que... Ela ia ganhar. Eu acho que foi muito boa a cena. Assim. Na hora do filme, eu acho que pelo arco dele, por ele ter se tornado, se transformado num assassino, eu achei que ele ia morrer. Porque, ele meio que se perdeu. Ele meio que se perdeu, né? Ele, tipo, perdeu todo mundo e ele perdeu o controle e saiu matando. Mas eu achei que ele ia se matar. Eu fiquei surpreso por ter matado ela. Até porque a Viúva Negra vai ter o filme dela e eu pensei, putz, o filme dela deve ser atual. Agora que ela morreu, com certeza o filme dela deve ser nos anos 90, anos 2000, quando ela ainda origem, era... Né? Quando ela ainda era uma marca, agente, né? Secreta. Uma agente secreta. Mas eu não sei qual vai ser o futuro do Gavião Arqueiro. É. Não tenho noção de qual vai ser o futuro dele. Mas ele foi bem trabalhado depois que ela morreu lá, aquela cena dele correndo dos bichos, lá naquele túnel. É muito boa essa cena. É boa. É. Ele foi bem trabalhado finalmente num filme, eu acho. Eu acho que eles mataram a Natasha nesse filme, não só por conta da família, que tipo assim, ela tá salvando a família dela, que são os Vingadores... Mas o Clint Barton, ele tem muito mais flexibilidade para criar uma história agora do que a Natasha. Porque a Viúva Negra, ela é uma agente secreta. Ela é uma espiã que era da Rússia, aí depois ela entra para a SHIELD e tudo isso é meio secreto, tipo, ela não conta. Tanto é que uns roteiristas falaram que ela é a personagem mais difícil de escrever. Porque eles não sabem qual é o passado e o futuro dela. Tipo, não sabem o que vai acontecer na vida dela. Porque é tudo muito fechado. Já o Gavião Arqueiro se transformando num Ronin, agora ele com a família dele e tal, tem muito mais história pra contar do que teria se ela estivesse viva, sabe? Faz sentido. Olha, eu acho que o passado da Natasha é onde a gente mais tem história pra criar e inventar. Por isso que é bom esse filme passar no passado. Exato, exatamente. Mas é um negócio do passado, né? Tipo, não interferir ela estando viva ou não. Bom, mas assim, já os diretores já falaram que morreu, não vai voltar mesmo. Mas vamos para o meu e se, que foi dito pelos diretores que talvez isso aconteça. E se Loki tiver vivo, que é o que eu mais espero. Mas ele tá. Ai, gente, perfeito. Eles vão trabalhar não, isso na série dele, com certeza. Mas é porque tinham dito que seriam falando sobre a infância dele, a série, né? Tinha falado que ia ser sobre a infância e tal. Se for, eu não quero nem assistir, porque caguei pra infância do Loki. Eu não caguei. Ah, aquela parte do universo ali do Thor é meio chatinha, mas eu assistiria. É perfeito. É, mas assim, eu acho que agora com o multiverso aí, se isso realmente foi introduzido... É até meio esquisito isso, porque eu acho que a Natasha pode voltar pelo multiverso, né? Acho que a Natasha... O Loki pode voltar pelo multiverso também. E até... Tem que ver como é que vão trabalhar isso, porque senão fica... Essa carga emocional que a gente tem, por exemplo, do Homem de Ferro ter morrido, a gente perde porque, o Homem de Ferro morreu, mas agora nós temos o multiverso, eles podem trazer outro Homem de Ferro. Com certeza. Então, exatamente por isso que eu acho que a Natasha não volta. Eu também acho que não. Eu acho que o Loki faria sentido voltar, talvez perder esse tempo, tipo um deus da trapaça. E se alguém pode burlar qualquer coisa, é o Loki, sabe? Aquela cena tem que ser explicada. Dele fugindo com o Tesseract, ele foi pra algum lugar e aquela cena tem que ser explicada. Porque ele cagou com aquele universo. Aquela linha do tempo ali... É, eu acho que esse negócio das mortes... De, morreu, mas agora voltou. Isso acontece muito nos quadrinhos. É, sim. Mas eu acho que no cinema não tem o mesmo peso que tem nos quadrinhos. Exatamente. Eles têm que tomar muito cuidado com isso, porque senão vai acontecer o que eu falar. Eu já vi o Homem-Aranha morrer 300 vezes no quadrinho. Eu importo nem um pouco. Foi um negócio que eu tava conversando com um amigo meu no final de semana. A gente tava conversando sobre... tá vivo no passado, só que aí naquela linha tá morto. Aí acontece o negócio da Gamora. A Gamora morreu em 2017 em Guerra Infinita. 2018. Mas ela tá de volta. Só que ela ficou volta no tempo. Porque ela voltou do passado. É. Do passado antes da morte dela, ela foi pro futuro, num futuro depois da morte dela. É. Confuso. E ela ficou nesse tempo. E ela ficou nesse tempo. Então, tipo assim, se eles voltarem pro passado antes de Ultimato. E chegaram pro Tony Stark falando assim, você vai morrer em 2020 tanto. Vai pra depois desse ano. Aí ele vai pra depois desse ano e ele tá vivo de novo. E a pergunta que eu tenho também é como que o Homem de Ferro estalou o dedo, destruiu todo o exército do Thanos e não destruiu a Gamora. Naquela hora ali, ele não sabia que a Gamora tava ou não. É verdade. Eu acho que ele deve ter pensado assim, eu quero evaporar todas as pessoas que estão do lado do Thanos. Como é que é esse negócio, né? É igual fazer pedido antes de soprar a velhinha. Eu quero que todo mundo do exército do Thanos morre. É igual o Aladdin. É igual pedido de gênio. É aquele pedido subjetivo, mas tem que saber. Sim. Se der errado, eu fazia de novo. Mentira, não fazia de novo. Eu acho que esse negócio do estalo... As joias, elas têm uma consciência própria, né? É. Tanto é que quando o Hulk estrala o dedo, ele fala pro Capitão América que tentou trazer a Natasha de volta. E ele não trouxe, porque ela morreu por conta de uma joia. Uhum. E a joia sabe disso, sabe que ela morreu por isso. Uhum. Então acho que, tipo assim, as joias devem saber quem tá do lado do Thanos, quem tá do lado dos Vingadores. Será que é isso? Eu acho que é. Não sei. Pode ser, pode ser. Bom, então é isso. Esse é o nosso quadro E Se. E vamos para nossos próximos quadros. Ou finalização, assim, não sei. Maravilhoso, a pessoa sabe que está gravando. Vamos pro quadro agora, recomendação, gente. Eu vou recomendar hoje o álbum do nosso querido Thiago York, né? Thiago York, que deu uma de Belchior, sumiu aí por uns 2 anos. Com licença, eu tenho uma objeção. Ele deu uma de Marina, que também voltou, tá bom? Se puder dar uma recomendação A Duda é fã de Marina and the Diamonds. Não é mais and the Diamonds, Caio. O Guilherme é hater do Thiago York. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Eu amei o álbum dele. Você amou o álbum. Entendi. É um álbum marcado por angústias e amores, né? O Thiago York, ele sempre traz nos álbuns dele... Eu vejo meio que uma revolta assim, contra as mídias, né? As redes sociais. Ele sempre é muito crítico a esse mundo virtual. Mas também é um álbum muito apaixonado. É um álbum muito... muito romântico. Sexual, né? Um álbum sexual. Mas a faixa principal, que é Desconstrução, é com certeza uma crítica ao mundo virtual. Esse mundo de likes. E já não é a primeira vez... Que manda nudes. Não é a primeira vez que ele critica isso. No último álbum dele, o Troco Likes, ele tem duas faixas, se eu não me engano, é Só o que Faltava e eu não vou lembrar o nome da outra música, mas que critica bastante esse mundo de likes. Nas outras músicas, ele foca mais ali nesse lado romântico. Mas é um álbum gostoso, é um MPB, tem músicas... muito bom de ouvir. Tem músicas de samba, tem músicas mais calminhas, tem músicas românticas. É um álbum gostoso. Se você gosta de um MPB, ouça esse álbum do Thiago York, Reconstrução. E assista na ordem dos vídeos, porque eles contam uma história ali. Existe uma ordem de vídeos. Pulem Faz, porque é péssimo. Escutem muito Tangerina e Deitada Nessa Cama. E A Vida Nunca Cansa também, muito boa. E Desconstrução. E escutem Love and Fear da Marina, são adentro. É isso aí, gente. Eu queria trazer uma recomendação. Eu quero trazer uma recomendação porque John Wick 3, Parabellum, tá chegando aí. E vai ser o filme já no Rotten Tomatoes. Já tá com 97% de Rotten Tomatoes, de avaliação, né? Igual Guerra Infinita tava. Guerra Infinita não, Ultimato. Então, é uma avaliação melhor que os outros dois filmes, que são maravilhosos. Então, pra quem não assistiu John Wick 1, John Wick 2 e agora John Wick 3, assista, ó, uma série de ação incrível. Keanu Reeves fazendo o trabalho que ele sabe fazer, que é ficar calado, falar poucas palavras e agir, né, fazer ação. É muito bom. E matar todo mundo. E matar todo mundo. Então essas foram as nossas recomendações por hoje. A gente vai encerrando o podcast. Nós agradecemos você, ouvinte, que escutou a gente até aqui, teve paciência com as palhaçadas do Leonardo Vassolet falando de Batman vs Superman. A minha recomendação é que soltem o corte final do Snyder. Ah, é todo isso aí. Podcast. Todo podcast ele vai falar disso. Muito obrigado, gente, por ter escutado. Um abraço e até mais. Beijos. Tchau, tchau. Esse é um adeus.